Aquela oração que você fez, não posso te entregar tudo de vez. Pra você não se perder, eu não quero perder você. Sei que você pensa que estou demorando, mas na verdade dos detalhes estou cuidando. Não perdi a hora, não me atrasei, só estou caprichando. Sei dos seus desejos mais profundos e também conheço a dor. Pra mim tá no passado seu futuro. Você é mais do que vencedor. Olha a história que você construiu, mesmo de pouquinho em pouquinho, a sua fé te salvou. Oh, oh, oh. Prepare o seu coração, porque a surpresa que está vindo aí vai ser grande demais, vai te trazer paz. Por isso se prepare pra sorrir, se prepare para ser feliz de uma forma que não experimentou. Se prepare para as providências nos detalhes da tua história e as portas que nunca imaginou. Estou abrindo agora. Estou abrindo agora. Eu sei dos teus desejos mais profundos e também conheço a dor. Pra mim tá no passado seu. Demais, vai te trazer paz. Por isso se prepare pra sorrir, se prepare para ser feliz de uma forma que não experimentou. Se prepare para as providências nos detalhes da sua história e as portas que nunca imaginou. Estou abrindo agora.